pro céu se vai. Flores de outro carnaval. Nunca vou te esquecer, isso eu sei. E quem lembrar de ti, saiba, ainda vai sorrir de montão. São dores de outro verão. Devolve todo mundo que eu te devo a minha vida. Já quis ser vampiro, mas não desejo mais isso. Porque não é divertido viver pra ver meus amigos indo. Sabe muito bem que eu busco quem não vai retornar. Me desculpa por não estar quando cê mais precisou. Acho que cê não falou, ou eu não percebi. E não dá pra saber quando a noite vai chegar e você vai abandonar a terra e subir.